assim que cê fala, pois bem falei, tive chance como eu cantei, eu sei. Sandro é meu nome, não interessa o que achar também. Não sou folgado não, comigo não há problema. Eu tiro meu barato, sempre dentro do esquema. Fica cada um na sua, ninguém confia em sorte. Todos conscientes, pois entre nós existe a morte. Não sabemos onde está, sabemos não é de ontem. Depende do problema, é onde a morte se esconde. Se liga você, um bom malandro nunca falha. Que jeito, sempre sujeito, não deixa falha. Não deixa falha, nem conversa de pedrinha. Nem vai em cana, direto e rap na cadeia da Odessa. Isso é pra cultura de rua, RZO. E agora me diga, cê tá ligado? São Paulo é nosso lugar, é zona oeste e tal. E agora se liga, eu tô sossegado e tal. Talvez não acabe meu pensamento, mas tudo bem. Mas se pintura numa time, não fica bem, meu. Aqui é o crime. Nas ruas realmente está o perigo. A noite, o rosto, alguém. Escute isso, escute isso. E o que acha? Se disser que aqui é rap, não é bafa, aqui é rap, sim. Eu falo, não falo, sou livre, tá ligado? Liberdade é o que falo, bem melhor. RZO, por enquanto é só. Como é que vai? Eu sei que não vai bem, mas mesmo assim como é que vai? Mas pelo menos está vivo, não quero que desista. Viva mais que é bom viver, insista. Todo esse céu azul, vai ver. Que o mundo é muito lindo de se ver, vai ver. Que o Criador sempre realmente acerta e nunca, nunca te diz que é tão difícil o seu problema. Não esqueça, acute um bom rap, bom rap. A vida é muito curta, o tempo nunca tem um rap. Então verá, sempre viverá contente. Ocupe sua mente, sempre olhe para frente. Quero viver, missão de vida. Pessoa negativa, alternativa é consumida. Então qual que é, se não é ou se é o que tem? Não deixe que ninguém se intrometa a todo momento. Seja ligado, pois existe um amigo da onça. De frente é uma coisa, atrás é sempre outra. O que que ele tem não está bem, pois a inveja é uma doença. Às vezes sem querer, sem perceber, ele prejudica assim. Não entra nessa, se sai dessa, tenha pressa. Futuro está diante, então simbora, vamos nessa. Se não fique perguntando se tá bom ou qual que é. Lute com fé, sei que você pode. Eu digo o que já sei, yeah. É só escutar. Lute é pra já, vamos lute já, consegui. Lute é pra já, faça tudo é pra já, meu. É, com nós mesmo.